Começa o tomo tráfico com 2 horas e 2 milhas no ramo norte 1230, passando 0.7, descida para o nível 050. Ok. 4398, tomo tráfico 12 horas e 9 milhas no ramo sudoeste, forno 402, passando 3.700, descida 4.010. Mas eu sou Laguna 094, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento na 40 graus, 07 horas. Autorizado, alinhar e decolar, pista 10, voo 10 na sala. Passação em Romeu Bravo, até o tráfego do Papapá Palha do Amaite, felicita para a cobração. Ele mantém em 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Santa Murphy, em forma prática, no tipo 10 horas, 10 milhas, no ramo nordeste, um bonde 738, passando uma setona em 2060. Ok. 180. 2080, muito obrigado, bom dia. Valeu. Boa, como é que é tudo hoje? Afinal, 17, comprei embaixo do trabalho. Sim, Chile, está 1 de vento, 1.4 de grau 08 a mais. Sim, Chile. Muito bom dia, é o Gol 1094, passando agora 1.400 metros. 1094, para Nicolau, Nicolás, 5370, 27 metros. Ok, 5370, via Pedro. Tango, Oscar Golf Sena, também chega só. São 3, 1, avião na autorizada decolagem, piscina 0, vento 140, grau 08, nós. Piscina decolagem, são 3, 1, 9, 1. Oscar, chega da Golfa, ponto 4, 10, 10. Bolo 739, deixa para 3.10, o ajuste 019. 3.019. Bolo 439. Apatão, ótimo, apagou, se suba para o nível 090. Papatango, você pagou, se suba para o 05. 08, Bravo, Charlie Oscar, Vivi, Sona Mendes, São Paulo. Yeah. 2050 Seguida para 230, segue traço 12 horas, 8 milhas, o banco 738 da companhia. Passando 090-0050, o senhor é seguindo na final. 291, papai falando com lá, o senhor é 340, hoje é Pedro. Direto Ledo subindo para o 340, tá? 3191. Está 398, torre 118, decimal 95. 18, mais tempo, obrigado. O nome é 2, desça para o nível 2, 060. Submatando o nível 350, em caso de falha, este será sendo o final. O 1094, então autorizado 350, em caso de falha, como final, o 2094. Primeiro, né? Salvador, São 3198, Índia Serra, vai estar pra lá. São 3198, existe no 019, aguarde que saia. Aguarda, Time, o tipo de equipamento, pessoas a bordo e código sonar. São 3198, autorizado por hoje, pista 10, o vento, 150 graus, 089. Direita, 3198. Rádio 407, teclado 2 meses, no controle Salvador, 20 decimal 8. 208, azul 4207, uma boa. Obrigado, Elias, pode estabilizar. Você faz o sábado, eu não sei se você está. Após o sábado, vou utilizar lá, vou ver se você era. O senhor solicitou um Elias, o isso? Afirmo. Pronto, após o sábado, 3, meia, meia. E tem para 25003, o ajuste no 019. Azul 4082, a sua identificação do seu enxerado bom na idioma para o nível de voo 050. Controle Salvador, uma boa, azul 4207, livre a 1700. Azul 4207, contato radar decolagem, super 340, via saída de São José, seu número. São José, pode passar, funciona. Pode ser sobre saída ou azul 4207. Gente. Atacando, Oscar, Golfo Serra, terça para o nível de voo 050. O 1094 chama Centro Recife na frequência 2.5. 5.1.2.6, muito obrigado, até a volta. Bravo 739. Bueno, 739, corre, 1-1-8-2-9-9-5. 895, buenas. 1-1-9-2, segundo para 200, deixa para 4-3, ajuste 019. 7-3-2-0-0, deixando para 4.000, com 1.019, boa noite, vai ver. 739, visual. 1-1-7-3-9, visual, contato, o ajuste no 019, autorizado por pista 1-0, vento, 1-6-0, grau 079. 3-1-10, visual, 739. Mantenha a turma 030, seu limite radial 230BR, Salvador, deixar para 4.7. 7-4.000, pro 030, seu limite radial 230. Por favor, se chama Teatro Recife, na frequência no 26 de maio, 8. Sou eu, faço 2-0. Faço 2-0. Só agora na grande final, tá 2-0, faço 2-0. Gente, mantenha a posição, faço 2-0. Chame corre 1-1-8-2-9-5. 7-2-9-5, Bruna, 739, salve 31, libera a direita, chame o Salvador 121-9. 319, 739. Bruna, 250, vento 150, grau 069, autorizado, pouso, pistão 1-0. 1-0, 2-0. Salve, Salvador, bom, 1-1-2, 2-LS, passando do ano. Gol 1-1-6-2, ajuste 0-0, 1-9, constante aproximação, número 2, por favor. É, essa é a maior autorização de pouso, gol 9, pera aí. Controle Salvador, boa tarde, tá, pode ir, cara, é sua. Alaska, Kilo, tendo identificação, voa na cruz de Belém, está a chegada boa, Med 1, reportando ponto 2 de Cida. Está na unidade de Cida, está descendo para o 1, 0, 0, 0, Romeu Charlie Oscar Kilo, decoração para o financiamento, mas tem curva de na 3070, seu limite radial 270, Salvador. 070, radial 290, Salvador. 4207, chama Centro Recife, número 5 decimal. Solução autorizada, cruzamento. Pista 1-0, reporte na 76-Delta. Estação, isso aqui, chegada por Med 1, carinho dos voos 07. Pista Mitral, 1-2-1, decimal 9. Pista 1-2-1, Autorizado a receber, você está no seu sucesso, autorizado a eleição de três, estamos estabilizados. Bom, 1-1-62-200-50-069, autorizado o pulso, pistão no zero. Autorizado o pulso, pistão no zero, bom, 1-1-62. O Fiala Sani mantém, cancela 7. Tango Oscar Sérgio, coração para o processamento, curva direita para o 2 do exército, limite radial 2-0 de Salvador. Papá, novembro, sobe, novembro. Aí mantém, captura 1-7, reportando pronto. Caiu o resto, novembro, sobe, novembro. Salve 6-6, libera a direita, chame o salvo, 1-2-1, decimal 9. Entra no Serete, está com 2-9, agora não tem a colagem, pistão 7, vento no meio, 0 graus, 0,5 nós. Chalema 2-0-0, vê se eu paro no voo 0-7-0. Papá Romeu Charlie Oscar Kilo, autorizado nível 0-8-0, recusa para 2-3-0-9. Com 2-2-5 de indicada. Cliente, eu vou seguir com o número 5. Cara, essa aqui é resolvendo.

3-6-0, ajuste no 0-1-8, e como que vai seguir traço do programa 3-0, que os milhas vai chegar no 2-0-8, que é 1-7-0, nosso pit reduza para 2-0-10. 2-0-0 reduzindo, descendo 3.000, 1-0-9, ajuste do 1-9-0. Lama 200, desça para 4.000, o ajuste 0-9. 4.000, 2-0. 4.000, Salvador, faz 2-0. Desça para o nível 0-5-0. Confirma, então, para o Carlos Catino? Afirmativo, desça para o nível 0-5-0. 0-5-0, Matheus Pro? Matheus Pro, ainda, para o Carlos Catino. Controle Salvador, Pascal, o pastor 2-0. Pastor 2-0, contato canal do Colar, superou 90, 8 saída Coral no Bravo. 180, Coral no Bravo, pastor. Pastor 2, para o localizador esquerda, pro 040, está estabilizado. Esquerda, pro 040, para o localizador, o 92, portal estabilizado. Posição São Yankee, acione identificação, vou direto para o Bomed, para que você possa chegar da Bomed 1, no reporte para o ponto da Zipira. Tango São Yankee, plano ia ser cancelado no 442, vou direto para o para Vera Cruz, para o mercado corredor José de Salvador. Deixa para o número 510 e para o seu José. Abaixou o Onda do Oficial. Abaixou o Onda do Oficial, com certeza, 1-0 ou no 7? 1-0, após 4-3. Papatango, Onda do Oficial, Rechando o Torre, 1-1-8 do final 9. 1895, Alfa Alfa, descida para 4.000, sem restrições, do Xenemé 2.00. Luna 92, subida para aproximação, descida para 2.00, pode estabilizar. Luna 92, vou dizendo para aproximação, reportar a estabilidade. Ajuda 3082, sala de passos 3, da direita, chame solo 121, na decimola 0. Da direita 2190, grato. Fala meu Charlie Oscar Kilo, curva à esquerda, pro 035 e nos permanece. Esquerda 035, Charlie Oscar Kilo. Abre a possibilidade da nossa aqui, 15 graus à direita. Levar para passagem. Autoridade de Rio, setor terminou, Charles Tequila. Autoridade de Rio, Charles Tequila, vai para o Jantar Coberto. Está autorizado por Fiscal 0, Jantar 0, Brasil 0, 7, 8. Está aqui, deu para o Oceano. É, 9, 10, 9, 10. O Xenemé 200, desce para 2.000 pés, o ajuste no 08, autorizado ele até 2 pontos estabilizados. 2.000, chamada estável. É, passando o dono. Bruno 962, continue a aproximação, reporte passando o Simbra. Retorno 30 graus com 07 mais. Eu segue a porta Simbra, o voo 962. Charlie Oscar Kilo, carro localizador, direita proa 150 e carro estabilizado. Direito 150, vai botar estabilizado o Charlie Oscar Kilo. Meu nome é 200, torre 1, boa noite, do Small Nox. Eu não sei se você está fazendo isso, mas eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Para contactar novembro uniforme, novembro, fique atento ao grau eco 110 nos corredores visuais. Ele informou que estava a 15 minutos para ver o que. Atenção, então, e antes que se atreve ao tráfego próximo a Vera Cruz, ao número 7. Charlie 150. Vamos ver o estilo, se você quer. In the contact time correction fly direct the most center of the major arrival report to us testing. Attempt to authority report to Paris. Salvador, 3745, uma espera e próximo. 745, autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, ventura 0 graus com 0-7 graus. Alinha e decola na 1-0, 3745. Papá novembro, informe novembro, não posso reportar nesse grupo, tem início da esperança com relação. Passou 2-0, foi o radar terminado. Chame o controle IELTS na sequência no 20 decimal. 42 Kilo, Liseu 90-2050. 278, está 362, última tem Salvador 908. 678, está 362, última tem Salvador 908. Final IMX 2101, 0101. Norte, Litoral Sul, e informe como da do local de sobrevoo. Agora, local de sobrevoo. Vai, porém, intercepto primeiro litoral. Mantenha o rumo sul, intercepto litoral sul, e informe quando tiver. Quando estiver com a esquerda, é o rumo do paralelo. Aqui, chama Centro Recife, de 5 anos. 5 anos, obrigado. Autoriza, autoriza a vitória da data, mantém a entrada paralela? Tudo isso será onde, exatamente? Chefe, qual é o local de sobrevoo? Nova chamada, caso contrário, retorne ao propósito do controle em 208. Lima, Papa Feio.